perder, me achar. Se o medo vier, me abraçar. Pois tudo fica tão mais fácil quando o Senhor está comigo. Me diz que vai ficar tudo bem. Aquieta o meu coração. Pois perto de ti, Senhor, é o lugar do meu refúgio. E todo medo se vai na tua presença, Pai. Eu não estou só, eu não estou só. Todo medo se vai na tua presença, Pai. Eu não estou só, eu não estou. Eu tenho um Pai. Yeah, yeah, yeah. Se eu me perder, me achar. Se o medo vier, me abraçar. Pois tudo fica tão mais fácil quando o Senhor está comigo. Diz que vai ficar tudo bem. Aquieta o meu coração. Pois perto de ti, Senhor, é o lugar do meu refúgio. E todo medo se vai na tua presença. Vai. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Tua presença vai. Eu não estou só. Eu não estou só. Porque eu tenho um Pai. Você tem um Pai. Eu tenho um Pai. Eu não estou só. Todo medo se vai. Todo medo se vai. Tenho um Pai.